velhice do rei Davi, uma promessa ecoou. Teu filho Salomão, o trono que se firmou. Os olhos de Israel esperam em ti, Senhor, que venha um novo rei com sabedoria, amor. Viva o rei Salomão, que traz a paz e a luz sobre a nação. Um coração reinado. Adonias se levantou e a sombra quis reinar, mas a voz do profeta faz a verdade brilhar. Bate-Seba, o rei foi com temor. Que dá.